Vamos atender a missiva aqui, aqui da cidade de São Carlos, onde estamos, pela Rede USP de Rádio, comandada pela Rádio USP de São Carlos. O nosso gentil senhor César Caldas Barbosa, que pela vez primeira está conosco, e ele diz que adora quando chega domingo, pois ele pode ouvir as composições que marcaram a época na era de ouro do rádio. Para ele, o senhor César Caldas Barbosa, Chico Alves, o Rei da Voz, arranjo do maestro Fonfon, adaptação para o nosso idioma, do Oswaldo Santiago, tango, ciúme, jalousie. Nora Ney, a saudosa Nora Ney, do Mário Lago, arranjo do maestro Vero. Nora Ney, é tão gostoso, seu moço. Ainda, para o César Caldas Barbosa, nosso gentil ouvinte, residente aqui em São Carlos, Del, com o coro dos Apiacás, excelente coral, hein? Del, o ditador de sucessos, em arranjo do Hals, do musicólogo Ali Barroso, Terra Seca. Seu moço, a gente ter o querer, que tendo a gente de longe, sem nada a gente dizer, a gente mexe com os olhos, faz com os olhos que está bem. É tão gostoso seu moço, mas pra mim, cadê que tem? De noite não vi na rua, de dia também não vi. Perguntei ao sol e à lua, disseram está por aí. Procurei de porta em porta, ninguém me disse ninguém. É tão gostoso seu moço, mas pra mim cadê que tem? É tão gostoso seu moço, a gente ter o querer,